falo quantas vezes forem necessárias. Eu falo quantas vezes o Senhor mandar, pra determinar, para declarar. Eu não temo a morte nem o inferno, eu sou profeta. Tenho um chamado, eu fui separado. Quem venceu primeiro me revestiu de força para pelejar. Quem me fez guerreiro pôs limites, e qualquer barreira eu posso derribar. Eu desafio todo mal que agora trama pra impedir a tua bênção, irmão. Eu desafio toda peste, toda praga que está indo em tua direção. Eu desafio, tenho em mim um som dobrado e a força bem maior do que a de Sansão. Ouça, enfermidade, o barulho é a tocha vindo pra te consumir. Ouça, enfermidade, não resista, é uma ordem, você vai ter que sair. Todos comigo agora, declarem sobre o mal, caia por terra, não resista, eu ordeno, é no nome de Jesus. Eu profetizo aqui agora um sopro diferente. Cegueira, saia dessa vida, ela não te pertence. Digo ao câncer pra sair, ordeno a lepra pra sumir. Digo agora ao coxo, nessa hora pega a tua cama e anda. Ordeno agora consumida toda maldição. Eu vejo a mão de Deus tocando o teu coração. Vejo cadeias se abrindo e as correntes se partindo. Inimigos vão fugindo, não suportam, é a glória do Senhor. Vencedores, em Cristo somos muito mais. Vencedores, seu nome é santo que nos faz. Vencedores, eternamente nós seremos vencedores. Vencedores, filhos do Emmanuel. Vencedores, herdeiros somos lá do céu. Vencedores, eternamente nós seremos vencedores. Sopro diferente, cegueira, saia dessa vida, ela não te pertence. Digo ao câncer pra sair, ordeno a lepra pra sumir. Digo agora ao coxo, nessa hora pega a tua cama e anda. Ordeno agora consumida toda maldição. Eu vejo a mão de Deus tocando o teu coração. Vejo cadeias se abrindo e as correntes se partindo. Inimigos vão fugindo, não suportam, é a glória do Senhor. Vencedores, em Cristo somos muito mais. Vencedores, seu nome é santo que nos faz. Vencedores, eternamente nós seremos vencedores. Vencedores, filhos do Emmanuel. Vencedores, herdeiros somos lá do céu. Vencedores, para sempre nós seremos vencedores. Vencedores, em Cristo somos muito mais. Vencedores,